gravações de Timon. Ítalo Ripardo, André Felias, o Moral de Picoara. Novinha faz é mó tesão, que eu tô aqui de olho em tudo. Com as amiguinhas, mexe no bumbum. Tô ficando tarado, quem doido pra saber. Distribuidora de ingresso, que é minha espécie, que é Miquéias. Sumira, lodo do das encomendas. Quem doido pra saber, Lucas Pabechon, MS Bebidas. A Dani senta a vontade. Senta sem parar e a Dani senta.